Olá, o meu nome é Leandro Amador e vou estar aqui a fazer-lhe companhia durante estes 60 minutos para levar até si boa música portuguesa. Espero que você se sinta bem, sinta-se em casa e sinta-se no conforto da sintonia da sua rádio favorita a ouvir este programa onde procuro levar até si grandes recordações, músicas da atualidade e uma breve passagem pelo fado. Então vamos abrir este programa com o Quarteto 1111, da qual José Cid, há muito, muito tempo, deu voz a este projeto, e foi este mesmo projeto que lançou o José Cid para a carreira invejável que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, do Quarteto 1111, vamos ficar com a música Meu Irmão. Depois vamos ficar com o Duo Brodmel, também conhecido de todos nós, conhecido dos palcos da música portuguesa, e eles vão nos interpretar a música Não Te Vás. Eu não quero que você também se vá e quero que fique aí ligadinho à sua rádio. Para terminar a sequência, vamos terminar com a música Ana Maria, do Trio de Mira, e é assim que nós começamos a abrir as portas do nosso Portugal musical. Espero que goste, espero que se sinta bem aí desse lado. Baú das Recordações. Se no mundo ainda existe uma regra.

cego pior que aquele que não quer ver. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, e ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tu, Ana Maria, tu só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria, tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei. Maldita tu, Ana Maria, tu só tu, Ana Maria. Sim, fingias e dizias ser feliz comigo. Quero chorar e nem me quero lembrar. Se diziam mal de ti, era capaz de matar. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, e ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tu, Ana Maria, tu só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria. Agora vamos ficar com dois grandes nomes também da música portuguesa. Vamos ficar com dois artistas que já encontraram a sua madurecidade da música há muito e muito tempo. Estou-me a referir à Tonicha com a música Chico Pinguinhas e depois à voz masculina do Marco Paulo com a música Ninguém, Ninguém. É assim que eu tento e procuro levar até si aquilo que você gosta, aquilo que você gosta de recordar. E se, por acaso, agora mesmo mandasse um e-mail. Mandasse um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Seria um prazer obter o feedback da sua parte e saber a sua opinião, a sua sugestão e quem sabe a sua crítica, porque nas críticas por vezes é a construção de grandes projetos. E é assim que eu gostava que você o fizesse, mandasse um e-mail com o seu feedback para que eu possa saber se estou a ir ao encontro das suas necessidades musicais ou não. Então vamos agora à música, vamos recordar a Tonicha e o Marco Paulo. Já alegria. E anda

programa 160 em português. As janelas avarandadas, mora aqui algum doutor, ai mora aqui algum doutor, ai eu venho-me aconselhar, ai eu venho-me aconselhar, ai ando mal com o meu amor, ai ando mal com o meu amor. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. São caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. Ai, um dia fui a Espanha, ai, um dia fui a Espanha, comi lá com os espanhóis, comi lá com os espanhóis. Docinho assado no espeto, docinho assado no espeto, no molho dos caracóis, no molho dos caracóis. São caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. Juntamente com os próximos acordes das guitarras e das violas, vamos escutar a voz do Carlos do Carmo. E ele vai cantar a música Agora Choro à Vontade. Eu não quero chorar, não quero que você chore, a não ser por um motivo de felicidade. Quero, acima de tudo, que você sorria, que seja feliz. Mas sorria, mesmo que seja um sorriso triste, sorria. Porque mais triste do que um sorriso triste é não saber sorrir simplesmente. Então, a seguir ao Carmo, Carlos do Carmo, vamos ficar com a voz do Luís Góis, O Regresso. Eu regresso logo após a estes dois fatos para levar até si muita e boa e alegre música que se faz em Portugal. Música portuguesa, acima de tudo, é o que toca neste programa. Como se não fosse ele, Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui durante esta hora para levar até si o que eu já disse. Música e música boa e boa música e portuguesa, claro. Então, até já. Vê, agora choro à vontade, falo da minha saudade em cada fado que canto. Lê em cada um meu passado, é condão que tenho fado, dá largas ao nosso pranto. Meu amor perdido à toa vai num fado de Lisboa. E a quem o fado não ri, vou chorando em qualquer fado um grande amor que perdi. Vê, a saudade anda comigo, se já não ando contigo, tu não sais da minha frente. Lê nas letras que canto ao fado a saudade do passado, onde tu andas presente. Fado que o meu peito entoa, vai contigo por Lisboa. E eu, a quem o fado não ri. Vou chorando em qualquer fado um grande amor que perdi. Quem o fado não ri, vou chorando em cada fado um grande amor que perdi. Então vamos todos alegrar e vamos todos dançar ao ritmo da música alegre e portuguesa, claro. Vamos abrir esta última parte, esta reta final, com o King Oveia com a música Cash Ketchup. Depois vamos ficar todos mestres na culinária juntamente com o Kim Barreiros. E para terminar a sequência musical vamos ficar com a voz do Starlight e as velhas portuguesas. Aqui em Portugal não há velhas, mas simplesmente há senhoras castigadas da vida e com experiências adquiridas ao longo dos anos. Velhas, velhos não há, porque velhos e velhas são aquelas coisas que a gente já não usa e utiliza e depois se desgastam e automaticamente vão para o lixo, vão para a sucata, vão para um canto. Por isso, velhas e velhos neste país, felizmente não há. Gira, foram as compras um dia, dois pepinos e um limão, em dias para a caldeirada, e no frasco em promoção, uma grande tomatada. Estava um dia muito quente, e o tomate escorregadio, não há tampa que é doente, tombou o frasco e partiu. A Maria muito irritada, ao Manel quase bateu, pois para ele não era nada, logo a questão resolveu.

toda. Tristemente, já chegamos ao final de mais um Portugal Musical. O meu nome é Leandro Amador e foi um prazer estar aqui e levar até si mais uma hora de boa música portuguesa. Então, 2 a 8 dias, aqui no mesmo sítio, à mesma hora estarei de novo para levar até si mais um programa repleto de boa música portuguesa. Então, até lá, um beijo e uma boa semana, se Deus quiser.